Panorama Agrícola para 5 de abril de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira, 5 de abril de 2011, noite de lua nova, este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som hoje temos o Márcio Peixe e também o Eduardo Maier. O ditado do programa é: o homem mais rico é aquele cujos prazeres são os mais baratos. Você ouve no Panorama Agrícola de hoje uma dica de Simone Barrin sobre molho e sal. Além do noticiário, você confere também uma entrevista com o MDA, que apresenta programa de diversificação de culturas a produtores do sul de Santa Catarina. Participe do Panorama Agrícola ou enviar e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Ou, se preferir, ligue 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Tempere o molho com sal somente no final do preparo. Se colocar o sal antes, ele se concentra enquanto o molho cozinha. Simone Barrin para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Os produtores rurais vão poder reduzir gastos no plantio de milho, cana, arroz e trigo com uso de tecnologia à base de inoculante, ou seja, à base de bactérias que fixam o nitrogênio no solo. Esse tipo de produto é empregado com sucesso no cultivo da soja desde a década de 70. Agora, a Instrução Normativa 13 moderniza o registro desses produtos no país, melhorando as regras para produção, pesquisa e importação. O Ministério da Agricultura diz que os inoculantes diminuem bastante a quantidade de fertilizantes nitrogenados na lavoura. Diferente da adubação mineral, os inoculantes têm como base material biológico. Além de mais baratos, os produtos não causam danos ao meio ambiente. Santa Catarina recebe reforço na fiscalização pesqueira. O estado recebeu uma terceira lancha patrulha do Ministério da Pesca e da Aquicultura. E essa lancha vai ajudar o Departamento de Polícia Federal. A inspeção naval e a fiscalização ambiental serão intensificadas no estado. É a terceira lancha cedida pelo Ministério da Pesca ao estado de Santa Catarina. As duas primeiras foram entregues à Polícia Ambiental. E esta, como falamos, será usada pela PF. A lancha atuará em Santa Catarina e como apoio nas costas do Rio Grande do Sul e do Paraná em ações de conscientização, segurança e acompanhamento, por exemplo, dos períodos de defeso. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O Panorama Agrícola vai hoje ao município de Santa Rosa do Sul entrevistar Cristiane Belinzoni, que é da Secretaria de Agricultura Familiar do MDA, que está em Santa Catarina para divulgar o programa de diversificação das áreas cultivadas com tabaco e realizou uma reunião junto com produtores em Santa Rosa do Sul. O que você apresentou de propostas ou de soluções para os produtores em Santa Catarina, Cristiane? O Programa de Diversificação é um programa nacional no âmbito da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Nesse programa, a gente tem vários projetos espalhados no Brasil todo, mais especificamente na região sul do Brasil, que é onde tem as maiores áreas produtoras de fumo. Dentro do Programa de Diversificação, gostaria primeiro de deixar claro é que, em momento algum, existe a questão de proibição da cultura do fumo. Né? O que se pretende é atender essas famílias que tenham vontade de diversificar e também essas famílias que estão altamente endividadas que, de uma forma ou de outra, vão ser excluídas do processo da integração mais cedo ou mais tarde, né, Mauro? Então, o nosso programa, existem mais de 60 projetos, já foram investidos basicamente 12 milhões de reais em 4 anos, e percorre assim, uma área que vai desde a assistência técnica até a capacitação e a pesquisa. Então, nós temos vários projetos exitosos na questão de fruticultura, de olericultura, questões de piticultura, gado de leite à base de pasto, também é um projeto muito viável, mas todos esses projetos dependem muito da condição edafoclimática da sua região e da realidade do agricultor também. Não adianta nós termos, por exemplo, uma alternativa leite a pasto, se a família não tiver aptidão e também não gostar de trabalhar com gado leiteiro, né, Mauro? Então, assim, o que a gente pretende com esses seminários é de levantar essa questão para os agricultores, de mostrar que existe um programa federal que está, sim, preocupado com essas famílias, preocupada com a questão da segurança alimentar dessas famílias, preocupada com a saúde do agricultor, porque se sabe que o tabaco, além do agrotóxico, tem a doença da folha verde do tabaco, que é uma intoxicação seríssima por absorção de nicotina, só com contato do braço, da mão com a folha do tabaco. Então, tem-se uma gama de projetos que estão sendo implementados e também essa possibilidade do agricultor pensar e planejar a sua propriedade a partir da sua realidade. O programa de diversificação quer que ele diminua um pouco a área plantada, para ele diminuir o tanto o trabalho penoso, o trabalho exaustivo, que ele diminua custos e que ele tenha outras fontes de renda e uma renda mensal. Ele não pode viver tendo dinheiro uma vez por ano. Então, o que se pretende é que ele tenha várias outras fontes de renda dentro da sua propriedade, que entre pouquinho, mas que entre sempre de várias formas. Cristiane, no caso específico aí da região sul de Santa Catarina, alguma orientação especial para os produtores? A gente incentiva eles a se organizarem, principalmente, né, Mauro? Isso não é só uma realidade para cá, é uma realidade que se pretende para todo o Brasil. A questão do associativismo, a questão do cooperativismo, deles se unirem, deles buscarem uma venda em conjunto para conseguir melhores preços dos seus produtos, para conseguir, inclusive, comprar os adubos, de preferência de base orgânica, de base limpa, que tem um mercado aí de consumidor ávido por produtos de base limpa, né? Para que eles consigam se unir e juntos viabilizar a partir disso, que eles tenham uma assistência técnica, que eles tenham condições de viabilizar a sua produção, mas sempre em grupo. Que os experimentos que nós temos, os projetos que têm êxito, são justamente os projetos que estão inseridos numa cooperativa ou inseridos no sistema associativista. Cristiane Belenzoni, da Secretaria de Agricultura Familiar do MDA, falando aqui no Panorama Agrícola sobre o programa de diversificação das áreas cultivadas com tabaco, que foi apresentado ao município de Santa Rosa do Sul. Muito obrigado, Cristiane, pela sua entrevista. Estamos sempre às ordens, Mauro, é um prazer. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. Agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. O ambiente agradece a nossa conscientização. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. Antes de encerrar o programa, lembramos que começa amanhã e vai até domingo em Ituporanga, Alto Vale do Itajaí, a Expo Feira Nacional da Cebola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.